são sopradas ao vento. Um momento, você fala enquanto eu penso. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, acho que eu tô perdendo tempo. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, você fala enquanto eu penso. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, acho que eu tô ganhando tempo. Nada me abala, palavras se espalham, cada qual no seu lugar, mesmo que não vale nada. Uma chance pra viver, uma chance pra dizer tudo que eu penso, eu só lamento por você. Não tenho nada a temer, sempre atento sem temer. A verdade é uma só, não adianta se esconder. A guerra é uma arte, aqui na Terra é crueldade. Sem espaço pra essa gente, no espaço lá em Marte. Vê essa fita, o que acontece, injustiça, estresse. Quando a gente escreve, o tempo é mestre. A rainha toda branca enrolada num vestido de seda. Antes que eu me esqueça, não se esqueça que o momento é precioso, ouro bonito é o do tolo. A poesia perfeita composta pelo louco que se fez de bobo pra enganar o inteligente, o prepotente. Passa à frente, nós é diferente. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, você fala enquanto eu penso. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, acho que eu tô perdendo tempo. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, você fala enquanto eu penso. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, acho que eu tô ganhando tempo. Deu a palavra, mas estudo ao inverso. Corregou na casca de banana, atrasou todo o processo. A malandragem, a palavra vale ouro. Faltou com a palavra, leva couro. De novo, os que não aprendem dança, vivendo de lambança. Afunda na lama e a vitória não alcança. Veio as verdades, não me apego, aqui é 100%. Olho no olho, te encaro a todo momento. Só pra aquela letra para o ar, já foi. Continua sua história de terror. Pipocou, nunca traz amor. Sempre vacilou, por isso nada conquistou. Caminhadinha de formiga, chego lá. Sem acelerar, pois a queda faz muitos desanimar. Entenda desde já que a substância te anima. Loucura, inteligência, meu veneno alienígena. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, você fala enquanto eu penso. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, acho que eu tô perdendo tempo. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, você fala enquanto eu penso. Palavras são sopradas ao vento. Um momento, acho que eu tô ganhando tempo.